Eu vou buscar tudo que é meu. Se não gostar, problema é seu. Do chão de terra, querendo sempre o melhor. Nós é favela, a humildade é uma só. Eu vou buscar tudo que é meu. Se não gostar, problema é seu. Do chão de terra, querendo sempre o melhor. Nós é favela, a humildade é uma só. Lembranças vêm à tona, pensamentos da infância. Jogador, seleção, Real Madrid ou Barcelona. Aquela lágrima que cai e molha o chão dessa quebrada. Vários disseram pra mim, na vida tu não vai ser nada. Agora olha e repara que nada é em vão. Questionar o inexplicável nunca foi minha opinião. Acredito no dia novo, por isso nós tá aqui. Levantar quem tá caído, ajudar a prosseguir. Do chão de terra e parceiro, então não me desmerece. Ostentar não é só dinheiro, a humildade prevalece. Hoje olha aí, né, fi, a sigla NDR. O rap fala por mim, quem quer vai fundo, moleque. Eu vou buscar tudo que é meu. Se não gostar, problema é seu. Do chão de terra, querendo sempre o melhor. Nós é favela, a humildade é uma só. Eu vou buscar tudo que é meu. Se não gostar, problema é seu. Do chão de terra, querendo sempre o melhor. Nós é favela, a humildade é uma só. Em busca do melhor, a gente vai, né não? Sempre na humildade, com paz no coração. Dou meu melhor pelo melhor nessa vida, mas sem querer passar por cima do que nos ensina. Do chão de terra, a pipa no ar. Sonhos é lendas aqui pra realizar. Quem vai parar? Talento que brotou do chão pra te atrasar. Tem altos nessa vida, irmão. Os prefere o lado fácil da vida e desanda. Se submete ao errado e mais tarde tomba. Os prefere o lado mais difícil dessa vida. O gosto da conquista, a fé que nos motiva. Eu vou buscar tudo que é meu. Se não gostar, problema é seu. Do chão de terra, querendo sempre o melhor. Nós é favela, a humildade é uma só. Eu vou buscar tudo que é meu. Se não gostar, problema é seu. Do chão de terra, querendo sempre o melhor. Nós é favela, a humildade é uma só. Desde moleque sonhava com a M7. Em casa sem videogame, mas tinha um videocassete. Sem ostentada grana, do chão terra havaiana. Aquele sonho na mente pra minha mãe, minha dama. O melhor do melhor, pra ela é tudo bacana. Vi os moleque de cap, Adidas, Nike, coquete. Mas se perdia na ilusão da fama, sempre por cash. Coração nobre em busca do melhor. Não se envolve, Deus sempre tem o melhor. Nessa loucura você perde a liberdade. Seja humilde em qualquer canto da cidade. Eu vou buscar tudo que é meu. Se não gostar, problema é seu. Do chão de terra, querendo sempre o melhor. Nós é favela, a humildade é uma só. Eu vou buscar tudo que é meu. Se não gostar, problema é seu. Do chão de terra, querendo sempre o melhor. Nós é favela, a humildade é uma só.